Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador. Um adorador por excelência. Quero ser mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus.